dentro de casa eu uso esses expedientes, porque de cara limpa eu não consigo enfrentar a família. Mas diz Virgínia Satie, se 4 abraços é para sobreviver, oito abraços é para ficar bem, ela diz, mas se você quer crescer, 12 abraços por dia. 12 abraços. Prescrição terapêutica para curar famílias emocionalmente doentes. Veja como é que é a postura que nós vamos assumindo na medida que nós vamos enxergando algumas coisas. 12 abraços por dia, se a gente, além de querer ficar bem, a gente quer crescer. Eu não estou dizendo 12 abraços assim, um, que nem que dá passe, né? Um, dois, três, não são 12 abraços assim. São 12 abraços. Essa família, portanto, a emoção ela caracteriza. Essa família saudável, ela fica junto, ela troca a afetividade, manifesta essa afetividade através do abraço, do afago, do afeto, do beijo, da carícia, do beijo na testa, do aconchego, do toque. É muito comum, porque todo filho gosta de ser abraçado. Todo filho. Toda esposa gosta de ser abraçada, receber um mimo. Às vezes, tem pessoas que são mais distantes do toque, porque tem dificuldades afetivas na infância. Você pode ajudá-la a rompê-la. Faz uma massagem só no pé. Diga para o seu filho, se ofereça para fazer uma massagem no pé do filho. Aquele mais rebelde. Se meu filho, eu aprendi uma massagem, deixa ele fazer uma massagem no pé. Ele vai reagir a princípio, mas vai querer, porque todo jovem é curioso, né? E não vai querer ficar em desfavor ao outro, porque se você não quiser, eu faço no seu irmão. Ele, como tem ciúme, logo põe o pezão e você vai fazer uma massagem. Nem tem quem resista uma massagem. Você vai tocar o ser tocando o pé, mas você vai tocar com afeto, você vai tocar com carinho, você vai tocar com amor. O grande perigo disso é ele querer que você fique escravo agora de fazer doir no pé. Mamãe, a minha massagem, né? Ele usar a estratégia para tentar ganhar novas massagens. É impossível, todo mundo gosta. Em Belém, nós dizemos assim, de quando a família está muito ruim, sabe o que a gente faz? Para criar essa proximidade física, a gente tem, vocês talvez tenham aqui com mais fragilidade, menos frequência, porque não faz parte da cultura de vocês, mas nós temos abundantemente. Nós, quando queremos aproximar uma família, nós usamos uma técnica, que é a de usar um recurso engenhoso, originário dos índios, chama-se rede. Não é internet, não. Rede mesmo. É na rede que nós reaproximamos os seres. No sofá a gente senta ao lado, nem se toca. Olha para a televisão e há de alguém que fale quando está surgindo alguém na televisão. Ela nos hipnotiza, nos congela. Quando ela está na sala de jantar do almoço, é uma catástrofe. Nós não deveríamos ter televisões na sala de refeições. Refeição é um espaço para a gente conversar. A televisão empobrece o diálogo, a atualização. A televisão, o espaço de comida, do lanche, né, do almoço, do jantar, do café da manhã, ela é profundamente mutilante. Ela é um invasor que, de algum modo, hipnotiza os membros da família e os distancia. Estamos tão próximos, sentados à mesa, mas tão distantes, não conseguimos trocar uma palavra. Sentamos no carro um ao lado do outro, pai e filho fazem uma jornada de 5 quilômetros, não consegue estabelecer o diálogo por meio minuto, não consegue, não há diálogo, não há o que conversar, há um distanciamento grande, o casal transa, mas não conversa. Estabelece comunhão afetiva física, mas a afetiva sempre fica em segundo plano, quando existe. Então, a rede, esse espaço menos ameaçador, ela aproxima, pai do filho, o avô do neto, irmão do irmão, a mãe quando quer que os filhos façam as pazes, ela chama na rede, ela não chama na sala é lugar de você dar bronca, uma mulher inteligente, quando quer dar uma bronca no esposo, porque isso é muito característico na família, é um outro ponto de saúde que eu